Massacre a humanidade, margens do passado terão continuidade. Não há descanso, é minha missão. Não há perdão pra traição, mas a condecoração por bravura. Fiquem firmes, mantenham a postura, pois o guerreiro do futuro nunca se curva. A revolução, trai quem trai. A revolução, pela glória do Pai. A revolução, feita com suor e sangue. A revolução, começa hoje. A revolução, não parou nos dois. A revolução, a saga de um homem. A revolução, o amanhecer de um dia novo, feita pelo povo.